Θα σου δώρω μου γύρω με την υποτιτσέρα. Μαζί έχουμε τις άλλες τώρα όλα να σας άρεσε. Και εσάς, από αγγλούς μετά για τρεις άλλες τώρα τηλέφωνο. Boa noite, Zé. Tenho então após 2000 direto telefone, 2223. Superá mais uma de 78, dá presente ao privado código. Dá presente direto o código, o sideral da Abraão 78. Então 4753, cancelador de inscrições de altitude, desse parabéns de Mocaíba, Lixona 021, autorizado sinal de emergência que seja compatibilizado. 99970, que decolado 41, chame o controle 1208. 1208, muito obrigado, bom dia. É o número 1. Obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, Sideral 9970. Geral 9970, bom dia, contato radar, voltaremos de novo, 280, saiu da merda. Líder, Sideral 280. Sideral Momo, Sideral 9970. Controle, Sideral Papatelo, mais um, bom dia. Contato Radar, Serraguete Mike, bom dia. Contato Radar, mantenha a proteção nível 050 após sair da Arboruna. Até 050 após sair da Arboruna, 0 Mike. Do 4921, bom dia, autorizado de chegada bom, subida para 4.6, ajuste no 021. Oi, Salvador. Bom dia, tá? 4753, duas milhas para Cibra. Ajuda 783, chame sempre Recife, Roma 2 milha do sinal 0, alta R1, 28 do sinal 8. Negada, já foi boa. Arrumou mais Tiago Zulu, pelo menos eu já tinha metade. Serra Bolsonaro, chame sempre Recife, 126 do sinal 0, alterne 128 do sinal 8. 26028, 8 na 10, Serra Bolsonaro. Comandante Juliette Flau, fazer o corredor do seu porto na praia e visão com campo. Federal 9970, estamos no centro Recife, 1262.85, ao TRN 1252.45. 2685-2545, obrigado. Bom dia. Bom dia. Direita, chamo sala em 1219. Corrigindo, TAM 4753. Corrigindo, nossa 4753, bom dia. Tem condições de você parar no meu país? Se você está parar no meu país, eu não vou de meu salto. Para o 2223, estamos centro Recife, 126.0, ao término 128.8. 1260, 128. Aí 4981, deixa para 2000, está aí, autorizado final ILS, que seja parte estabilizado. 2000, autorizado final ILS, que seja parte estabilizado, pode fazer isso hoje. Rádio 4981, tráfego 12 horas, 20 milhas, rumo ao Nordeste, mantendo no meu país, volta para 28 canil. Ciente, 4981. Capitão, 90 Juliette Alfa, tráfego 11 horas, 18 milhas, rumo ao Sudeste, cruzando nível de voo 070 para 2 do meu país, lá 390. Só se vê autorizar o reporte, está ingressando no site. Plotas 1, autorizado o ingresso e decolagem do círculo 7, o vento 150 graus, 15 nós. Maquiaco Zulu decolou 54, mantém o escudo até o farol de Tatuão, quando lá chegou o controle 1208, Mongol. Mantém escudo até o farol de Tatuão, chegando 1208, graças Zulu. Controle Salvador, Papa Romeu, Mike, Eco Zulu. Papa Romeu, Mike, Eco Zulu, mantém regra de voo visual, 2x021, direto a Manati, reporte 20 no lugar afastado. Esse é o Manati, azul, 21, reportará 20 milhas afastado, Mike, Eco Zulu. Controle 4981, está estabilizado visual com o campo. Azul 4981, complexo final, estima torre, 18, decimal 95. Cada final de 895, 4981. Então, Salvador, uma voz, 4981, final 7 mil em visual. Azul 4981, autorizado pouso na pista 10, vento 140 graus, 159. Livre pouso no 0, azul 4981. Bom dia, azul 2, 7 na Obrigado. Salvador do Papatango, novembro, Juliette Alfa. Valeu, Juliette Alfa. Estamos na vertical da Ceasa, visual com o campo. Valeu, Juliette Alfa, autorizado, final no 7, reporta na curva. Valeu, Juliette Alfa, seguinte, autorizado, final no 7, reportaremos na curva. Solo aos 00 direita, solo da Zina Small 8, corrigindo, 1 da Zina Small 9. 2 ou 9, e para a direita, 2, 4, 4, 9, 8, 9, 1. O carro normal, será que eu vou estar sendo chamado de pouso? Salvador, Juliette Alfa, final 1 no 7, está fechado e travado. Novembro, Juliette Alfa, 3 horas, posto no 7, vento 1 no 30 graus, 1 no 2 noite. Novembro, Juliette Alfa, está sendo autorizado, pouso 1 no 7. Alfa Solo aos 03, confirma o Pati. Salama 312, bom dia, autorizado, chegada Bonavião, deixa para o nível 050. Salama 312, alteração para sinal MS, com a direita para o 060, limite localizador. Barcelona 312, autorizado para se ocupar na proa 060, deixa para 2000 país, a gente chama 021, autorizado para sinal e que seja possibilizado. Salão 312, autorizando o sector na proa 060. Salão 312, complete curva direita para o 070, reparte estabilidade. Alemanha 312, após transferência de comunicação. Romeu 900, bom dia, mantenha 2 mil reais, e aí chama 021, direto para o Itapuã, reporte para a descida. Afirma, Papa Romeu mais certo do Rio, plano modificado ao Juno, no 2000, suba para 3.000 e ajuste 1.021, vem na 3.4 para o seu processo chegado do Bonete 1. encontra-se em direção de guarda de restrição entre o Pazista e o Sente 2006, que emitiu a Zirutiwa, que da Las Palmas, Pato Pazista. Passo 2006, que é a Zirutiwa, do Pato Pazista, em Sente 2006. Não foi, bom, se conexão pelo centro de 04. Entendi, vai essa 2304. Salvador, bom dia, azul 2796 do Ponto de Zero. Azul 2796, bom dia, autorizado LL, colapso no zero, retorno 40 graus no 09. Autorizado LL, decolar, azul 2796. Vai subir via 190, azul 2796. 3304, Stop. 3304, complete approach, contact to power, 118 decimal 9, thanks. 118 decimal 9, 5 to 8, 3304. Thank you. Yeah, Armor 1, Hugo 1095. Valeu, 400.